cessado sua existência terrena, entregaremos seu corpo à terra, terra, terra, cinza, cinza, pó, pó. O Espírito nós nos deixamos nas mãos de Deus. Esse é o ponto final de uma vida. O sepulcro não há obra, nem conhecimento e nem sabedoria. E a Ele todos nós iremos cedo ou tarde. Confiamos naquele que diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Viverá, viverá, viverá, viverá.